Texto: As Pombas, de Tiago. Sentado no banco da praça, percebo as pombas aproximarem-se de mim e das demais pessoas. É um calor excessivo por volta do meio-dia de uma terça-feira. Sentei-me para descansar e me esconder embaixo das poucas árvores ainda existentes no local, pois a prefeitura cortou várias para construir um palanque. As pombas estavam cada vez em maiores quantidades, chegando praticamente nos pés das pessoas. Pombas grandes e robustas. No outro lado da rua, percebo que a fila para entrar no banco continua enorme. Passava em frente algumas horas atrás e já tinha muita gente. Inclusive deparei-me com uma senhora que aparentava seus 60 anos mais ou menos. Vi a mesma desmaiar, ficou por volta de um minuto desacordada, quando um senhor que deduzi deve ser o marido, ajudando-a a levantar. Depois só vi ela recobrando a consciência e retornando no mesmo lugar que estava. Resolvi comprar uma coxinha e um suco de laranja. A fome já estava apertando. Sentei-me no mesmo lugar, comecei a escutar a música Another Day in Paradise de Phil Collins. As pombas ficaram mais perto de mim, dei uns dois pedaços do meu salgado para elas se alimentarem. Não só em mim, como tinha dito nas outras pessoas também, cada pedaço de pão ou salgado, grãos de arroz, elas se ajuntavam em muitas para comer os pedaços de comida do chão. A rua estava movimentada, carros em altas velocidades. Vi que quase um atropelou uma senhora que atravessava a rua. Ao descansar, decido ir embora, porém antes de ir encontro um senhor com roupas sujas e rasgadas, sem nenhum calçado nos pés. Apenas escuto ele pedindo alguma coisa para comer para algumas pessoas ali na praça. Um deles respondeu grosso que não tinha, outros não davam muita atenção. Chego em casa, ligo a televisão, no noticiário está falando sobre desigualdade social. Abro minha cerveja, estico minhas pernas e fico a pensar. Que pombas lindas aquelas! Apoie o nosso trabalho curtindo, comentando e compartilhando a revista. Deseja ter o seu trabalho divulgado na revista Escribas? Acompanhe nossos perfis e fique atento às chamadas.